MachineCast. MachineCast. Tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E hoje aqui comigo novamente ele, Felipe Zu. E aí, galera? Vamos falar sobre uns filminhos hoje, hein? De boa. Pipoca. Tô com a pipoca aqui já, hein? Junto aqui conosco, como sempre, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Mais uma vez é um prazer estar aqui reunido com vocês. Gravando mais um podcast fantástico, então pega essa pipoca, senta na poltrona e se junta com a gente aí numa nostalgia bacana sobre filmes. Meu Deus, então, eu cheguei a perder um fôlego, só de ouvir. O cara é crítico de cinema já, é crítico, cara. O cara simplesmente disparou uma metralhadora de palavras aí e não pegou. E hoje aqui de volta com a gente na sua segunda viagem no tempo, ele, Ricardo, o Spider. Daí, galera, novamente é um prazer estar aí com todos vocês. Vamos tentar colaborar com alguma das memórias nostálgicas que a gente tem sobre cinema aí. E hoje eu queria deixar um pensamento, cara. Que é um pensamento pra todo mundo refletir, aí é uma reflexão. Que medo. Né? E o pensamento é o seguinte: diga-me com quem andas e eu te direi quanto de cerveja que você precisa comprar. Tiver andando com o Zu, tem que comprar cervejaria. E quando começa a beber, meu velho, no calor do contexto aqui, o cara tem que tomar pelo menos uma grade sozinho, velho. Meu Deus do céu. Bom, gente, hoje, como vocês devem ter visto aí na capa e no título do podcast, nós vamos falar sobre filmes. Cada um de nós escolheu dois filmes. O primeiro, o filme que a gente mais gostou, e o segundo filme que a gente gostava e, infelizmente, não dá mais pra assistir, não é? Então, vamos para o cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Vamos lá então, vamos começar aqui a nossa rodada de filmes nostálgicos. Poxa vida, hoje vai ser foda, hein? Ah, Felipe, fala pra gente aqui, Felipe, qual é o filme que tu mais gosta de antigamente que ainda dá pra assistir até hoje de boa? O meu filme escolhido é o Rocky 4. É o meu filme preferido, minha sequência de filmes preferidos de antigamente. Eu me empolgava muito assistindo, pô, chegava até dar umas corridinhas, levantar peso com pirraia e tal, empolgado com treinamento. As músicas eram fodas, os personagens eram muito carismáticos, inclusive o Apollo, muito foda. Quando ele morreu, porra, quase que eu choro também, foi foda. Qual que era o plot principal do Rocky 4, Felipe? O plot principal é que o Rocky tinha acabado de reconquistar o título, certo? Mundial, ele tinha perdido no 3 e contra um negão lá, que eu não me lembro o nome direito. É o BA do Esquadrão Classe A. Isso, é o BA do... Pô, é ele mesmo, velho. Ele mesmo. E aí ele recupera e ele tinha acabado de ganhar o título, só que aí aparece um desafiante russo, Ivan Drago, que é o Dolph Lundgren, né? O He-Man. Putz, tinha que lembrar disso, né, cara? Pior que eu lembrei isso quando eu tava procurando os filmes. E o pior que eu lembrei disso, só que ele entraria em outra categoria, aqueles que não dá pra assistir nem antes nem agora. Exatamente. Pois é, ele é o He-Man, né? O Ivan Drago, um lutador russo, campeão russo e tal, que treinava com tudo de alta tecnologia. Inclusive tomava bomba, né? Tomava esteroides e tal. E ele acaba marcando um amistoso com o Apollo, que era quem treinou o Rocky, que ele brigou os dois primeiros filmes também. Que era um negão, que era muito engraçado ele, muito carismático também. O cara era foda. Esse Apollo é o mesmo ator que fez o Predador, né? O Schwarzenegger, não é? É, o que é isso mesmo. Ah, tá, eu lembro dele. Fez vários filmes, mas esse é o que mais me marca. É, o Predador também é um filme foda, né? Mas puta merda, ficou de fora. Vamos lá. Bem, aí nesse amistoso, né, nessa luta amigável, que era pra ser amigável contra o Apollo, que era só uma exibição, o Ivan Drago acaba batendo tanto no Apollo que ele acaba falecendo. E aí o filme gira em torno justamente dessa vingança, não uma vingança pra matar e tal, mas desafio que o russo fez pra o Rocky ir pra lá, pra Rússia, e quebrar o cacete lá, velho. É, o plot do filme é justamente isso, né? A revanche, de certo modo, né? Que ele dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Isso. Só que a luta seria lá na Rússia, né? E hoje... lá no frio, na casa do cara lá e tal, isso. Com toda a torcida hostil. Uma coisa que o Rock não tava tão acostumado mais, né? Porque no primeiro ele tinha a torcida hostil, mas depois todo mundo já torcia muito pro Rock, era o herói do povo e tal lá. Sim. Não é esse que ele treina na neve e tudo mais? Isso, esse mesmo. É, né? Levanta uma história de madeira foda ele também. Ele consegue o que Napoleão e Hitler não conseguiram. É, sou... Existe o frio, né, velho? Isso mesmo. Isso aí. E ele acordava, eu lembro da cena dele acordando sendo pra caramba, cara, indo correndo na neve, correndo dos cachorros na neve, era muito massa, cara. Uma coisa que me marcou muito nesse filme foi a música do dele pensando e relembrando os momentos que ele teve com o Apollo, que eles treinavam junto e tal. É, de Robert Tepper, eu acho. É, No Easy Way Out, o nome da música. Essa música até hoje roda no... Quando eu tô escutando, porra, chega arrepio, velho. É foda demais. E uma coisa que eu lembro bem desse filme, quando eu assisti, é do... Na hora que o Apollo morre ali no ringue, não sei se ele já tava morto ou não, enfim. E aí o Russo fala bem assim pro Rock, olhando pra ele pra baixo, assim, né? Porque o Stallone, mesmo em pé, tinha que olhar pra cima. Então ele ia olhar pra baixo de qualquer modo. Ele falou bem assim: se morrer, morreu. Puta que pariu, cara. Que merda, né? Fiquei muito puto nessa hora, velho. Deu pra soltar a TV, velho. Puta merda. Pior, pior. Game over! E aí, Eduardo, tu assistiu esse filme? Cara, eu não me lembro de ter assistido, não, cara. É, mas tu não gostava do Rock, não viu nenhum Rock, como é que é? Nunca me interessou muito, não. Ou onde é que eu desligo aqui, peraí? mas você viu? Eu queria assistir Barbie, velho, é foda. eu lembro de ter visto o primeiro, lembro de alguns momentos clássicos. Igual eu lembro de lá tocando a Eye of the Tiger, e ele lá... pulando, subindo e descendo a escada, pulando corda, fazendo treinamento lá, todo e tal. Frigorífico, né? Eu lembro da cena que ele ringue lá lutando, na hora que ele cai, aí ele lembra, acho que é do filho dele, não sei. Aí ele pega e, pô, não, vou lá e levanta de novo, vai lá e vence o duelo final lá e tal. Mas o 3 eu não lembro de ter visto, não, cara. Mas não é o 3, é o 4. Um é empate, velho. É um empate, no segundo ele vence, terceiro ele perde, né? É, depois ganha, e aí o quarto... Isso. Eu, Felipe, assisti partes do 3, não assisti o 3 todo na época eu tô falando, né? Todos os filmes do Rock, né? O primeiro que eu assisti completo do Rock foi o 4, e depois o 5, e eu gosto mais do 5. Pô, o 5 eu acho legal, véio, mas eu achei tão... Eu acho mais o mais novo que saiu dos Rocks, eu achei mais legal que o 5, velho. Capaz. Eu não conheci galego que era discípulo dele, não. Galego otário da porra, velho. Por isso mesmo que eu achei tão legal aquela. É, cara, eu lembro do 5, cara, e eu gosto mais do 4 também, cara. O 4 tem mais cara de Rock, assim, sei lá. Isso aí. Não, mais cara que o 1 não tem, né? Não, né? Ele tá muito fanfarrão mesmo. Ele tá, cara. No Rio Grande do Sul, o céu deve estar rosa mesmo de noite. Eita! O que que é isso, velho? Chegou agora, já tá folgando no rosto? Como é que é? Já tá se sentindo em casa, olha só. É, o negócio é assim, membro que entra tem que entrar entrando. Eita! Vamos avisar aí, né, Tim Blue, que esse comentário é específico do Edu. Isso, okay? Isso. Não, só serve pra ele. Um host. vamos deixar esse papo de lado aí. Ricardo, você assistiu o Rock 4, cara? Eu assisti, cara, mas eu, igual eu tava falando aí pra vocês, eu achava muito bacana essa ideia dele ter ido lá pra neve. Então, pô, vamos ter que treinar, aí vamos ter que treinar, então vamos fazer no território do cara, né, cara? E correr na neve, cachorro perseguindo ele, cara. Ele levantando lá tronco de árvore, porque precisava treinar força. E acordando cedo pra caramba. Esses guri aí que acordam cedo porque tem que ir pra escola, cara, vocês têm que ver Rock 4, cara. Acordava 4 da manhã pra treinar, cara. Isso. ficam aí chorando que tem que sair da cama porque tá com frio, cara. Lá tinha neve, não cara. Não saía de casa antes de comer 5 ovos cru. É. Outra coisa que eu lembrei aí, se eu não me engano, e talvez o Felipe possa me ajudar, é... Esse filme, na verdade, foi o que tornou o Dolph Lundgren famoso, não foi, não? Pô... Acho que ele começou a aparecer bem mais, realmente, depois que ele pegou esse vilão aí do Rock 4, vilão, porque com He-Man, eu não sei se He-Man é antes, aquele lixo, né, mas não sei de quando é He-Man, eu sei que Rock 4 é de 1985. Com certeza He-Man é bem depois. He-Man é de 87. Ah, então quiseram aproveitar um pouquinho a fama dele e fizeram uma merda, quase que ele estraga a carreira, né, velho? É. E, cara, uma coisa que eu tava vendo na pesquisa rápida que eu fiz, o Dolph Lundgren é um cara... Cara, ele era um cara que representava aí, cara. O cara falava inglês, espanhol, alemão, francês, além de conhecer um pouco de japonês e italiano, cara. Porra, uma coisa legal também desse filme, além de ter colocado os holofotes no nosso He-Man aí, né? Foi que o Stallone, ele queria no primeiro Rock e em todos os Rock, queria que as lutas parecessem muito reais pra época, e ele não queria qualquer ator. Inclusive esse negão era boxeador profissional, né? O Apollo era boxeador profissional. Ele queria gravar com alguém que realmente entendesse da luta e não alguém que fosse um ator, só um ator. E o Dolph Lundgren, ele era campeão em artes marciais, né? É. Ele foi campeão em karatê, se eu não me engano, e tudo mais. Então, pô, o cara era o que representava, né? E era totalmente o contraste, né, cara? Ele era loiro, olho azul, altão, né, cara? Fortão, né? E o outro era todo encarcadinho e tal. É. Estilo Wolverine. Estilo Wolverine, cara. Então tá, e aí, ô... Felipe, mais alguma coisa sobre o filme? Só que quem não assistiu, assista, viu, Eduardo? Vou deixar. E é muito foda, véio. O filme envelheceu muito bem. Me diz uma coisa, Felipe. Quem não envelheceu muito bem foi o Stallone, né? Mas tudo bem. Me diz uma coisa, Felipe. Tem como assistir o Rock 4 sem assistir os anteriores? Tem, velho, tem. Filme do Rock geralmente não tem um plot tão fuderoso, não. Até porque você no Rock 4, quando o Apollo morre, eles mostram toda a história que os dois tiveram. Então dá uma resumida no clipe quando tá tocando aquela música foda lá, No Easy Way Out. Tá passando todos os momentos que eles tiveram, a luta deles dois, parte da luta deles dois, parte do treinamento na praia e tal, ele aprendendo a dar aqueles pulinhos que ele dava no quando lutava e tal. Vai, pô, eu acho que não interfere. Então... Agora eu recomendo que assista o 1, o 2 e o 4. O 3 pode jogar fora. Então eu vou repetir uma frase do nosso querido Mick. É Mick o nome do velhinho lá do Rock? Ah, é. Já imagino. Vou repetir aqui. Mais um round. Sem dor. Sem dor. Recomendo Eduardo. Que quando vocês dêem uma topada aí, arranquem a cabeça do dedo, começa a gritar sem dor aí que... Vamos ver se funciona, né? Game over! Então, vamos passar agora pro próximo filme aqui. Eduardo, qual é que foi o teu filme escolhido, cara? Cara, o filme que eu escolhi é um filme que quando eu era criança eu vi de 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, colocava no videocassete até a fita arrebentar, que é muito foda, que é Toy Story. Eu era o maioral para mim, esticava um tapete. Com meu velho chapéu, eu mantinha a ordem, enfim. Mas aí lá do céu, esse cara despencou num foguete. Puta, muito foda mesmo, velho. Cara, Toy Story é genial, cara. Foi incrível o desenho, que foi o primeiro desenho, assim, todo em computação gráfica, sabe? Tudo bonitinho. Foi a transição da Disney, que até então tinha só os desenhos de animação clássica, estavam passando para usar os desenhos em pura computação gráfica. E, cara, era uma coisa que toda criança ficaria fascinada, né? Todas as crianças na época ficaram fascinadas quando viram que era uma história contando a vida dos brinquedos quando você não está lá brincando com eles. Ô, Eduardo, só acho que nessa época, quando saiu Toy Story 1, a Pixar ainda não era da Disney, viu? A Pixar não era da Disney. Será? Eu acho que nessa época não, porque ela não é da Disney desde sempre. Ela foi adquirida depois de um tempo, não foi? Sim, mas o Toy Story é da Disney. Ele tem a assinatura da Disney. Ah, foi produzido pela Pixar. Ele é produção da Pixar, mas ele é com a parceria da Disney. Entendi. Na época eu acho que a Pixar era mais do Steve Jobs do que da Disney. É porque ele era acionista, né, da Pixar. Sim, eu acho. Mas foi com parceria. Tanto que a fita, quando, né, vinha a fita lá e tal, você dava o play e tudo começava, vinha aquela introduçãozinha do castelo, a sininho batendo e coisa e tal. Perfeito. Toda aquela frescura da Disney. Sim, todo aquele classicismo todo lá. Continua. Tem. Então, Kelly. Só um detalhe, Edu. A Pixar realmente não era da Disney naquela época, mas eles fizeram um contrato com a Disney pra produzir os filmes e aí a Disney assinava como dona, né? Sim, então, a Disney. Tipo a Sony, né, com a Marvel agora pra o Homem-Aranha. É parecido com esse esquema, era um conluio desse tipo aí. Então a Pixar fazia tudo e a Disney levava o nome no final. Sim, tipo, era uma distribuidora. A Rocksteady fez com o Batman, com a série Arkham. O game é da Rocksteady, mas tem lá a assinatura, porque o Batman é da Warner, sacou? Eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema. É. Se alguém fizer a merda do Batman Origins... Quem foi que fez o Batman Origins? Foi o Rocksteady, não, né? Quem foi? Não, foi o Warner Montreal. Tô mandando o Lampião lá hoje. Lampião Verde vai visitar aquele estúdio. Puta que pariu, Lampião Verde. Na noite mais arretada... Ai, dentro. Game over! Então, cara, a história do Toy Story ela é simples, mas é muito profunda ao mesmo tempo. Tinha o gurizinho lá, o Andy, né, o menininho de 8 anos, no aniversário dele de 8 anos, tá rolando o aniversário dele, o brinquedo favorito dele, que é o xerife Woody, ele tá, tipo, é o chefe dos brinquedos e tudo, tá organizando a festa e tudo, e chega o brinquedo novo, que é o Buzz Lightyear. Que é o brinquedo que eu queria ter quando era pivete, né, velho? Aquele brinquedo ali, porra... O quê? Você tá falando que eu queria ter e não tinha? Logo não, era não. O Infratec. Pô, ó, de quando é? De quando é Toy Story? 95. De 95? Eu já não tinha tantos brinquedos, né, velho? Eu tenho o quê? 29 anos agora. Em 95, já não queria ganhar um Woody de nenhum. Por isso eu não tive, né, velho? Porque senão tu sabe que Roberto Wayne, que é meu pai, ele conseguiu. É por isso que me causou certo espanto, entendeu? Mas beleza, agora tá justificado. Que bom. Aí o Buzz, né, o brinquedo novo, chega lá na casa, só que o Buzz não acreditava que ele era brinquedo. Ele pensava que ele era de verdade um patrulheiro espacial, de verdade, que toda a história do brinquedo era uma coisa de verdade e tudo, e que ele tava lá no quarto, que era um mundo que ele tinha ido parar de um acidente da nave dele. Aí vai rolando a interação. Aos poucos o Andy vai... né, muito empolgado com o Buzz, vai pegando ele como se fosse um brinquedo, como o brinquedo favorito, deixando o Woody um pouco de lado, e os brinquedos vão lidando com aquela virada da situação, né, com a mudança dos poderes ali, com um personagem novo assumindo a liderança, todo mundo gostando, o personagem que tava com o poder antes tendo que lidar com a perda do poder, aquela coisa toda. Então, tipo, é uma historinha infantil, mas ao mesmo tempo ela tem muitas coisas intrínsecas ali, sabe? Umas coisas muito complexas, velho. Eu acho, Edu, que o Toy Story, na verdade, do que eu me lembro do primeiro filme, e não só do primeiro filme, mas da trilogia, que é uma grande história de amizade, né? Do amigo que sempre vai estar lá, do prazer que as crianças tinham e do prazer que os próprios brinquedos tinham em fazer as crianças felizes, seus donos felizes, estar ali brincando. Aquela é realmente a maioria dos meninos, se fossem feito o Andy do filme, que era meio que sozinho e tal, não tinha tantos amigos, os melhores amigos dele eram realmente os brinquedos, né, velho? Ele passava muito tempo brincando com eles. De fato, cara. E tipo, mostra a história da amizade de dois pontos de vista diferentes, que mostra tanto a amizade dos brinquedos com o Andy e mostra a amizade dos brinquedos entre si. E o Woody e o Buzz, por exemplo, que no começo eram inimigos, com o passar dos eventos do filme, eles não, se tornam... Não, eles não eram inimigos, né? Eles eram concorrentes, ou, no caso, competidores, né? Na mente do Woody eram inimigos. Inimigos. Na mente tanto do... que ele, tanto que ele tentou, assim, de certa maneira, dar um fim no Buzz, Buzz, né? Mas uma coisa que eu tinha dúvida no desenho na época, Eduardo... E ainda tem, de certo modo, né? É se todos os brinquedos, no momento que eles vinham, tomavam a sua razão ali, a sua consciência, né? Eles achavam que eram seres de verdade ou era só o Buzz? Cara, de tudo que aconteceu durante a trilogia, o único personagem que teve esse momento foi o Buzz. Uhum. Só que não foi apenas o Buzz do primeiro filme. Porque é, no sim, terceiro filme... Hã? Sim, é. Não, no terceiro filme, eles encontram eles entram numa loja de brinquedos e tem vários Buzz Lightyear no coisa. E quando eles abrem o Buzz, esse novo Buzz também tá do mesmo jeito. Ele não sabe que é um brinquedo. Mas é como se fosse uma lavagem cerebral, né? Só nos Buzz. No resto, todo mundo vive normal e todo Buzz novo não, que sai... Não, mas é que o Buzz é o único presente que a gente vê ser aberto. Pois é, né? Pois é. Só que na loja a gente vê um monte de brinquedo da Barbie brincando. Vê um monte Não é, não. Sabe por quê? No final do primeiro Toy Story, já rola lá que tava tendo o aniversário do Andy de novo. Mas ele ganhou um cachorro. Sim, mas mostra os presentes que a irmã dele tinha ganhado há pouco tempo atrás. Um dos presentes é uma senhora cabeça de batata. E ela sabe que é um brinquedo, tanto que ela tá namorando com o senhor cabeça de batata. Não, tudo bem, mas é que a gente não sabe a história dela de antes, o que, que ela tava fazendo, né? Enfim. Mas no terceiro filme tem uma explicação do Buzz não ter memória, que como ele é um brinquedo eletrônico, ele tem um chipzinho, né? Uma chavezinha. Ah, interessante. Que pode resetar a memória e mudar o negócio. E o vilão lá faz isso com o Buzz do primeiro filme, ele apaga a memória do Buzz. E aí se explica, né, essa questão dele não encarar como um brinquedo e pensar que era de verdade. Legal, e tudo legal. Mais. Justamente, porque ele tem essa função lá no chip. E, no 3 lá, quando o vilãozinho lá diz que Buzz, eu sou seu pai. Não! Que foda! Analogia ao Darth Vader ali. Hein? Mas uma coisa que era muito legal, ou não, enfim, no Toy Story, era o vizinho, né? O vizinho que destruiu os brinquedos. Sim, cara, que já mostrava o lado perverso, né? Que mostrava também ali como que era o fator infantil. Você tinha o Andy, que era muito dócil com os brinquedos, era cuidadoso, guardava todos direitinho e coisa e tal. E você tinha ali o vizinho do camaradinho ali, o Sid, o vizinho do Andy. Que o Sid era o terrorista, bicho. Ele era, pá, o psicopata nato. A diversão dele era matar. Eu acho que o que de mais ruim eu fiz a algum brinquedo meu foi amarrar uma sacolinha plástica num Playmobil e tocar em cima da casa. Ah, velho, o meu foi enterrar o meu Scorpion, velho. Enterrei meu Scorpion e nunca mais achei, velho. Era o Sub-Zero, que até onde eu me lembro. É, o Sub-Zero. Tava lutando com o Scorpion, matei ele. Enterrei e perdi ele. E outro eu perdi na árvore, né, velho? Botei a sacola como se fosse um paraquedas. Botei um diadiozinho pra... Joguei pra cima e fudeu. Nunca mais peguei o negócio, velho. Porra, foda. Ele limpou o J.I. Joe do Zoo. É, alguém levou, né? Porque no outro dia, quando eu fui chamar meu pai, tá pra ver, não tinha mais nada, né, velho? Passaram. E tu, Felipe, assistiu Toy Story? Porra, assisti, velho, e é muito, muito foda mesmo. É um filme que envelheceu muito bem, realmente, velho. Meu filho de 10 anos, viu, é fãzaço da trilogia de Toy Story, assisto com ele de vez em quando aqui. Pô, é muito foda a Toy Story, velho. Realmente é ensinamento pra vida. Tem muita mensagem dentro que passa muitos lados da moeda, né? Vários lados, apesar da moeda ter só duas, né? Muitos lados de visões diferentes, né, velho? Até como as crianças são mesmo, os lados das crianças, sei lá, velho. Pô, é uma ideia muito foda, né? O cara pensar, o que é que os brinquedos fazem quando a gente não tá brincando com eles? Pô, esse cara foi um visionário, velho, que fez o roteiro desse filme. Muito foda mesmo, velho. E Spider, assistia? Cara, eu assistia. E eu lembro de ter assistido no cinema, e o que mais me chamava atenção realmente era a animação, cara. Era realmente um passo à frente das outras, né, cara? E como tinha lá a assinatura da Disney, né, cara, era praticamente automático, né? A gente sabia que o desenho ia ser bom, que o filme ia ser bom. E eu concordo com o que o Felipe e o Edu falaram aí, cara. Tem muita mensagem. O filme traz toda uma história com muitas mensagens bacanas, cara. De amizade, de competição. E de, eu acho que pra mim a mensagem que mais ficou bacana na época era assim, que os dois eram concorrentes, como tu falou, né, Tim Blue? Mas no final das contas, ele é meu concorrente, mas não necessariamente é uma pessoa ruim. Pô, quais são as qualidades dele? E aí eles começam a se aproximar e formar essa amizade. Pô, é muito bacana, cara. E eles viram inseparáveis, né, velho? Eles viram inseparáveis. Apesar de que meu personagem preferido era o Cabeça de Batata, né, cara? Porque esse eu tinha quando era criança, né, cara? Alguém tinha algum brinquedo do Toy Story? Cara, eu tinha Além um... Além do Ricardo, que falou que já tinha Cabeça de não, Batata. Não, não, não tinha, velho. Eu tinha um Slink, aquele, o cachorro mola. Meu vizinho tinha legal. Pô, eu tô ligado esse cachorro, mas quem tinha era minha irmã, um Slink desse. Ih, Edu... Não. Como assim? Mas não. Minha irmã tinha um Slink, de boa. Só tô tirando onda com o Edu mesmo. Desculpa aí, viado. Não, viado, esquenta não. E Eduardo? Eduardo, é bom ainda até hoje? Cara, o filme continua até hoje fantástico, incrível. As mensagens do filme, elas continuam atuais. Se você pegar o filme hoje e você passar para as crianças que têm 5, 6 anos hoje, elas vão gostar do filme, elas vão se sentir dentro daquele cenário de imaginação, de criatividade que os desenvolvedores deram. Vão conseguir captar várias das mensagens. Se você pegar adultos que não viram o filme durante aquela época, que se virem o filme hoje, vão, com certeza vão gostar de vários aspectos do filme, de muitas coisas interessantes que o filme tem. E sem contar que é uma das trilhas sonoras mais gostosas de se ouvir que já teve nos filmes da Disney e da Pixar, cara. Tem muitas músicas muito gostosas, a trilha sonora casa muito legal com muitos momentos do filme. É. E pra mim a música que melhor traduz ali a situação, o que o filme quer dizer e tudo mais, é aquela música Amigo Estou Aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. Isso eu faço por você e mais ninguém. Ah, pô, é uma música foda mesmo. Não é, cara? Que na versão brasileira ela é cantada pelo Zé da Viola. Aí eu não sabia, não, mas que é legal, é. Inclusive, cara, o Toy Story, ele é tão rico, tão, tão bom. Eu assisti quando era criança, né? Os meus sobrinhos, que são mais novos do que eu, bastante tempo, assistiram quando eram crianças, e hoje a minha filha assiste sendo criança, né? Ela tem 8 anos e ela assiste. Pois é, mesmo acontece na minha família também, né? Meu filho 10 anos e é fãzaço da trilogia, velho. Tranquilo, com certeza o meu mais novo de 2 anos e meio aí... Vai assistir também. Vai assistir, fácil. Tu vê, né? Que coisa fantástica, né? Existem coisas que são um marco na vida da gente. Toy Story é um deles, né, cara? Pode crer, pode crer. Não é, cara? Toy Story é um clássico que vai ser clássico pra sempre, cara. Vai continuar envelhecendo com um corpinho de 10 anos. Isso é melhor tu... um corpinho de 18, pelo menos, né? Que ele é preso, né? Então, vamos passar aqui para o próximo da lista, Spider. Qual o filme que tu escolheu, Spider? Fala aí pra gente. Cara, o filme que eu escolhi é um ícone para várias pessoas, e todos vão entender por quê, que é o Curtindo a Vida Doidado. Merda, cara, eu lembro desse filme de montão, cara. Cara... Até hoje passa na sessão da tarde, velho. Passa direto. Passa na sessão da tarde. Mas cheio de corte, né? É verdade, cheio de corte. É, cheio de corte mesmo, infelizmente. Quem não quis curtir a vida doidada daquele jeito, hein? Pô, cara, o filme era o retrato e era a identificação automática com qualquer pessoa que ia pro colégio, cara. Pois. Não tinha como, cara. O cara acordava, usava as mesmas desculpas que todo mundo usava, que era, tô com febre, tô com tosse, tô doente, tô morrendo. Garganta ruim, né, pô? Garganta ruim, dor de cabeça. Cara, ele usava todas as desculpas, cara. Mas olha só, Ricardo, como é a vida, né? Como a vida ficou... ou não, de certo modo, ruim, né? Entre aspas, bem grande aqui. O cara usava as mesmas desculpas que todo mundo usou alguma vez na vida, ou que usa ainda hoje, né? A diferença é que, naquela época, olha as desculpas que o cara inventava pra fazer o quê, né? Pra não ir pra aula, olha o que ele fazia. E olha o que a gente fazia. E olha o que se faz hoje. É, cara, isso hoje é verdade. Hoje matam a aula pra ficar jogando LOL. É, cara. Ei, mas eu matei aula pra jogar CS, mano. Mas era na Lan House? Em Lan House, ó, pô. Pra te ver, né? Lá na Lan House é uma coisa, agora ficar em casa é... É, em casa é complicado. Mas dá pra jogar LOL em Lan ainda tem uma lanzinha morrendo por aqui. Então, cara, Ferris Bueller é muito massa, porque a premissa do filme era muito simples, né, cara? Era pegar um adolescente que não queria ir pra aula e que queria aproveitar a vida... É, literalmente, e aí inventava essas desculpas, né? Enganava pai, enganava professor, enganava diretor, enganava até os próprios colegas que não eram os amigos tão próximos na escola. Isso era uma coisa que ele fazia muito bem. Tanto que, não sei se vocês lembram, uma das cenas do filme logo no começo é ele engana meio que todo mundo, mas ele não engana a irmã dele, que já tá safa, né? É, já tá esperta, né? Já tá esperta que esse vagabundo não quer fazer porra nenhuma e vai ficar aí em casa. Também e contemporânea eu tenho que... dele, né, cara? Sabe tudo, né? É, cara. E aí eu tenho que me ferrar e tenho que ir pra escola. E por que esse vagabundo tá fazendo aí, né? E aí o mais legal, e vocês vão lembrar dessa cena, é... Quando ela chega na escola, aparece um cara com uma lata faça uma doação pro Ferris, né, que é o nosso gazeteiro aí. Faça uma doação pro Ferris, que ele tá ruim do rim, ele precisa de uma doação de rim. Sem Ferris. Que não sei o quê. E a guria joga ele pra longe, assim, sai daqui, seu, né, sei lá se ela fala alguma coisa. Mas deve ter falado seu imbecil, né? Mas na Globo deve ter dito outra coisa. Sai pra lá, seu bundão, alguma coisa assim. A irmã dele era muito bacana, cara, porque ela fazia umas caras e bocas muito legais, cara, quando eu reprovava alguma coisa. Era muito legal, cara. Linguagem corporal da irmã dele era a flor da pele. Viu? É, era muito evidente, cara. E putz, era muito bacana. Ele tinha... Não sei se você lembra, no começo do filme mostra todas as engenhocas que ele tem que colocar lá pra funcionar, né? É o som do toca-disco, toca-fitas lá que precisa gravar. Ele roncando, é o movimento da coberta que tem que ficar indo e voltando pra ele poder simular que ele tá se virando na cama, é manequim de madeira pra parecer que realmente tem uma pessoa dormindo lá, putz, era muito bacana. Mais pro final, uma das artimanhas dele era até o interfone era gravado, né? Então, o diretor, que é um dos outros, um dos personagens também principais, que descobre que ele realmente não tá doente e resolve investigar. No final do filme, inclusive, ele vai lá, aperta o interfone e mostra a gravação, né? Ah, tô aqui morrendo, desculpe, deixa uma mensagem. Foda é o timer, né? O timer era foda mesmo. O cara tinha toda a inteligência pra montar tudo, né, velho? E o foda é que ele não usava essa inteligência pra porra nenhuma, usava pra vagabundar mesmo e pronto, velho. É mesmo, né? Esse pessoal que arma todos esses artifícios aí pra matar a aula, imagina se eles aplicassem toda essa criatividade pra fazer trabalho em grupo, qualquer outra coisa que a professora pedir, né, cara? Pode crer, pode crer. Faz alguma coisa útil, né, cara? Não usa essa criatividade só pra... Assistiu? Curtindo a vida doidado, Felipe? Assisti, pô, assisti muito, velho. Acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Até porque a Globo faz esse favor, né? De passar pelo menos umas 10 vezes no ano. Não é, velho? E tu usou algum dos artifícios que ele ensinou lá no filme, não? Já, lógico. Não com esse primor todo, né? Mas, pô... dizer que tá com fé, pô, me lembra uma vez que eu estudava tarde, velho. E minha mãe quem me levava pro colégio. Então, eu simplesmente cheguei, entrei dentro do carro umas 11 da manhã. Fiquei no sol quente lá no carro, pá, passei umas meia horinha, voltei, disse ela que tava com febre, ela tirou a minha temperatura e tava lá em cima mesmo, acabei ficando em casa, velho. Foi top. Foi top. Foi top, diz ele. Como é que ele fazia mesmo pra dizer que tava com mais febre? Ele esquentava na lâmpada, não é? É, eu acho que ele... Ou era na lâmpada. É, né? Na lâmpada, isso mesmo, na lâmpada. Botava na perto, lâmpada. Perto da lâmpada lá e... Ele tinha um abajurzinho, eu acho, colocava isso. Perto da lâmpada lá e tô com febre. E aí, Eduardo, você assistiu? Cara, igual o Zu falou, velho, a Globo passava o filme pelo menos 10 vezes por ano, todo ano. Então, já vi ele várias vezes, velho. E o filme é muito foda, cara. Só que eu gostava mais do Cameron do que do Ferris, velho. Bem lembrado, Edu. O Cameron é um personagem muito legal também. Ah, mas eu gostava muito mais do Ferris, velho. Porra, o cara era... Cara, o Ferris, ele é massa, velho. Ele é muito massa. Mas eu achava o Cameron muito louco, velho. Porque ele era um cara muito depressivo, bicho. Ele sempre achava que tudo ia dar errado, ele sempre via a merda acontecendo. E o massa é que na hora que ele falava, porra, isso é legal, pai, a merda acontecia, saca? Ele ficava o tempo inteiro, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e não dava. Aí na hora que ele tá em casa, de boa, aconteceu tudo, não, a gente conseguiu, meu pai, aquele puto, ele vai enfrentar não sei o que, e quando vê, pá... O carro cai no negócio, dá aquela merda toda, eu falo, velho. Quando ele já começa a acreditar, né? Aí a merda acontece. A merda acontece, velho. É muito foda. Nossa, e uma das coisas que eu achei mais bacanas do filme é o recurso de narrativa que o filme usa, que é o Ferris conversando diretamente com a gente que tá assistindo o filme. É, isso não acontecia muito, né? Isso não acontecia muito nos outros filmes da época. Sim. Então inovou bastante mesmo. Tá falando, ele quebrava a quarta parede. Quebrava a quarta parede. Ele a cena tava acontecendo, ele virava pra você e falava. Ele falava sobre a artimanha dele e voltava pra cena e continuava fazendo. Saca? Então você tinha aquela imersão na ideia do personagem. Era uma coisa muito legal, velho. E é uma coisa que continua legal até hoje. É, duas coisas que eu queria colocar aqui do filme que eu lembro é que a primeira, né, cara, o filme traz, como o Edu falou aí, quebra essa barreira e como essa narrativa realmente foi inovadora. Eu não lembro de nada parecido antes, mas uma das coisas que, assim, o filme ele prima pela malandragem, né? Um dos focos é a malandragem do Ferris, mas no próprio filme, aquela história deles pegar, deixar o carro no centro, né, e os dois garagistas pegarem o carro pra sair, é uma coisa que fica assim do tipo, cara, não importa se você é malandro, sempre vai ter um malandro mais malandro que você. Isso mesmo, velho. É uma das coisas que eu lembro do filme que eu achava massa, assim, cara. Depois, mais velho, né, que eu fui entender. Que tipo de malandragem tu tentou fazer que tu acabou reconhecendo isso? Cara, não era, na época não foi uma malandragem, mas sabe coisas pequenas que você fazia, assim, do tipo, pô, vou contar uma coisa aqui pra minha mãe e ela não vai perceber porque é uma mentirinha boba, entendeu? Sim. Às vezes vinha acontecia alguma outra coisa, algum outro evento maior, né, que acabava desmentindo você, né? Podia ser verdade ou não, mas acontecia alguma outra coisa maior que do tipo, puta, cara, não dá pra fazer coisa errada, entendeu? Mentira tem perna curta. Esse tipo de coisa, sabe como? E, cara, eu sempre me dei mal nessas coisas. Eu já não tenho muita sorte, né, cara? Eu prefiro contar com a habilidade, né? Se for contar com a sorte, eu tô lascado. Então, eu tinha que ter muita habilidade mesmo pra fugir de Dona Jane, meu amigo. E uma outra cena que eu achava muito bacana é quando ele tá lá na rua, num desfile lá, e começa. Ele sobe em cima do carro lá e começa a tocar Beatles. E aí ele começa a tocar, a cantar Shake It On Baby lá do Beatles. Twist and Shout. Twist and Shout, isso, obrigado, Edu. Twist and Shout em cima, e, cara, a galera inteira do desfile começa a fazer a coreografia, o pessoal nos edifícios começam a acompanhar o desfile do tipo, pô, o que tá acontecendo? Que tá essa agitação aí? E ele tá lá em cima do carro, tocando e cantando lá, cara. Só cantando, eu acho, não tá tocando, não. Fazendo cover, né, velho? Coloca a música pra tocar lá e começa... É shaking a baby now. Nessa hora, baby, todo mundo. Twist and shout. Twist and shout. Tá bom de putaria. Chega. Nessa hora, né, cara, a namorada dele que se já não era apaixonada por ele, essa hora, né, cara, já tava, meu Deus, meu ídolo, meu Deus. Nessa hora, ela já tava levantando a saia, falando, vamos pra casa. Ah, eita! Eita! E uma última curiosidade aí, uma história minha, cara. Tem eu e um amigo meu, cara, a gente é tão fã desse filme, tão fã desse filme. Cada tentaram um... dar ré no carro pra diminuir a quilometragem. Não, cara, mas assim, a gente comprou DVD na época quando saiu, assim, cara. Foi atrás do DVD original pra comprar e tal. E eu era um rico. E descobriu... e descobriu que realmente o filme tinha umas edições, né? A Globo cortava uma porrada de coisa. Mas, cara, uma coisa que a gente prometeu é... Passou na sessão da tarde, a gente tem que dar um jeito de ver. Não importa aonde e quando, entendeu? e pelo menos um de nós tem que ver. E, cara, eu já teve dias que eu já não fui. É, tava em casa de férias, ele tava trabalhando, tava passando, curtindo a vida doidada, eu ligava pra ele. E daí? Beleza? Como é que tá o trabalho aí? Não, o trabalho tá beleza. E eu sei o que tá fazendo. Bom, você... Eu tô aqui em casa, né, cara? Meu pé tá pra cima, a cerveja tá gelada e eu tô vendo curtindo a vida doidada. Cara, ele só deixava... Só tirava o fone assim e me xingava de longe. Seu miserável, lazarento, filho da mãe. Seu não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, só lamento pra você. Continua trabalhando aí que eu vou ficar vendo filme. E falou. Mas era isso. As amizades estão desfeitas. Quando as amizades acabam. É, era muito massa. Mas ele é meu amigo até hoje, cara. Então ainda resiste isso aí. É, tá bom. Deve ter o DVD, né, então. E, bem, Ricardo, dá pra assistir até hoje? Cara, dá pra assistir até hoje, cara. Porque é um filme que não... Como não tem nenhum efeito especial, não tem nenhuma grande referência política, sabe? Você não se prende muito. O filme é bem atemporal, cara. E ao mesmo tempo, muito atual. É, as roupas eu diria que poderia pegar um pouco. Mas como era uma galera jovem, na maioria do filme... Então, cara, não foge muito, não. Dá pra ver de boa até hoje, cara. Com a jaquetinha vermelha e tudo mais. Ah, cara, fácil. Frouxo. Frouxo, frouxo, frouxo. Aí, frouxo só os gaúchos. Eita! Já vou pular pro próximo, já pra fugir desse assunto. Bom, e o próximo a falar do seu filme favorito aí, de infância, né? É, sou eu e eu vou falar sobre Te Pego Lá Fora. Olha aí, cara. Até o nome é sugestivo. Esses gaúchos são foda, velho. Era filme brasileiro e o ator principal era o Tim Blue. Bom, Te Pego Lá Fora contava a história do Jerry Mitchell, cara, que era um aluno de uma escola, né? Provavelmente nos Estados Unidos. E é um filme americano. Onde é a escola, não me pergunta que eu não sei. E o rapaz era um aluno normal, baixinho, sabe? Trabalhava na biblioteca da escola. Então ele ficava das 8 da manhã até as 3 da tarde, uma coisa assim. Não sei como é que funcionava o horário do colégio lá. E do nada, chegou um aluno novo na escola que era o Buddy Revell. Que era um tipo, mais ou menos assim, um marginal, dá pra se dizer assim. Era grandão, fortão. Valentão. O valentão, exatamente. O que cara era o temido, assim, das outras escolas. O cara do bullying, né? Isso. E na hora que falaram dele, assim, né, que ele chegou na escola, assim, falaram. Aí todo mundo começou a falar: não, eu fiquei sabendo que ele matou o professor. Eu fiquei sabendo que ele bateu, ele bateu com a cabeça do cara na parede até explodir, não sei o quê. Sabe? Aqueles tititi que se inventa de qualquer um. Telefone sem fio, né? Isso, exatamente. É. E aí, todo mundo ficou apavorado com isso e tal. E aí, todo mundo dizendo que ele não gostava que tocasse ele, né? Todo mundo falava que não, ele não gostava de toque. Que o fulano, não sei quem, encostou nele porque ele quebrou os dentes do cara, enfim. E, em certo momento, nesse dia, né? Porque a história toda se passa em um dia de aula. E, em certo momento, nesse dia... Quando o Jerry Mitchell tava no banheiro, o Buddy Revell entrou no banheiro e todo mundo que tava ali saiu. Sabe aquela cena clássica de filme quando o fodão entra no banheiro e todo mundo sai? O Mitchell ficou ali. E não sei da onde, eles dois mijando ali no mictório, né? Não sei da onde que ele achou pra querer falar com o cara, tá ligado? Tentou falar com o cara. E no que ele foi falar com o cara, depois que ele falou com o cara, não sei o que, você é bem-vindo aqui, pá, tocou no braço dele. No ombro, né? No ombro, ombro dele. Ah, meu Deus, a hora que ele percebeu que ele tinha feito aquilo ali, ele baixou a mão devagarinho assim, sabe? Já com, já com o branquinho apertando, né? Já torando o Buddy. O Buddy Revell arregalou os olhos, pegou ele pelo colarinho, brum, empurrou na parede e falou assim: hoje, às 3 horas, eu e você vamos ter uma briga lá na rua. Meu Deus do céu, cara do céu. Eu me identifiquei muito com esse filme justamente por causa disso, cara. Por causa dos valentões, sabe? Que tentavam bater nos menores e nos mais fracos e coisa e tal. E você tava no lado dos mais fracos. E eu tava no lado do Buddy Rebel, né? Do Mitch, no caso. Isso, isso. Assistiu esse filme, Eduardo? Cara, você contando a história, eu me lembro de ter visto um filme semelhante, cara. Eu acho que eu cheguei a ver esse filme sim. Não tenho muita memória dele não, saca? Mas me veio a cabeça, assim, em cenas dele, assim, e tal. É isso? Cri. É, meu, eu não lembro de ter esse... Eu não me recordo do filme, não, saca? Ok, ok. Pela história, eu acho que eu cheguei a ver. Game over! Felipe, assistiu? Assisti, velho, mas eu não me lembro muito bem do principal. Eu me lembro do Valentão, realmente, que era um galego, né, alto, pá, com a cara de brabo da porra. Me lembro bem e me lembro dessa parte do que o cara toca no braço dele ou é no ombro, não sei. Sim. Ele vai tirando, recuando a mão, tipo, bem lentinho. Bem devagarinho. Muito bem devagarinho, assim, dizendo, caralho, tô fudido, né, velho? Já era aqui. Bom, me lembro de algumas partes dele, realmente, mas o filme, se eu não me engano, é de 86, 87. É, de 87. Eu não lembro tanto, tão bem não, dele não, mas já vi sim, me lembro do Bud Steam. Acho que esse filme teve um remake, cara, não teve não? Não que eu saiba, cara, se tivesse eu queria não que ver. Eu lembro, não que eu lembro também, cara. Porque eu me lembro dessa história que o Tim Blue tá falando e tal, só que com um ator mais novo, saca? Bom, se tu souber e achar depois pesquisando, me passa que eu quero assistir e eu vou deixar também no post pros ouvintes. Ricardo, assistiu, Ricardo? Cara, eu assisti, eu tenho algumas memórias desse filme, cara. Primeiro, comenta aí. Primeiro que eu achava o título muito bacana, cara. É bate pronto, cara. Te pego lá fora, era o tipo da frase que você ouvia no teu colégio o tempo inteiro. Acho que muita gente ouviu aqui. Muita gente ouviu e corria depois do toque, né? Tocava o sino, falou! Cara, falou. Vazava, né, cara? Oh. Fácil. Cara, cara, muito fugi do colégio pra não apanhar. Cara, eu fugi uma vez também, cara. Eu não era de muita briga, acho que eu briguei uma ou duas vezes no colégio, que eu lembre. Mas... Eu nunca posso dizer que eu briguei uma ou duas vezes, eu posso dizer que eu apanhei umas duas ou três. Porque brigar é diferente de apanhar. Mas a frase é muito icônica, cara. Então todo mundo que passou, que estudou, né, colégio naquele tempo lá, ouviu essa frase em algum momento, cara. Seja pra você ou seja no vizinho do lado. E o Jerry Mitchell representava muita gente, né, cara? Porque sim, ele era baixinho, sim. Franzininho e tudo mais. Sim. E o outro era todo, né, alto, meio mais forte. Isso. E jaqueta de couro e... Um bad boy mesmo, né? Bad boy. Playboyzinho, filha da puta, né? Dane-se o sistema, né, cara? Eu tô aqui pra agitar mesmo. E o cara vai muito na inocência, né, cara? É muito engraçado as situações. E o filme... O filme consegue retratar todo o terrorismo do cara, né, cara? Ué, toda a agonia que ele passa, né? Nos momentos antes e tal, suando frio. Porra... Exatamente. É muito engraçado. Então, tipo, o cara tá lá na sala de aula, ele olha pro relógio, assim. O ponteiro vai indo, parece que ele dá uma acelerada, assim. Cada vez que o ponteiro bate, uma vez é... É. Então, parece que dá um tiro, assim. É muito bacana. E cara, é uma agonia. O cara começa a tremer. É muito legal, assim. E eu... Cara, eu lembro que eu revi tem uns 4 ou 5 anos atrás. E tava bom de ver até hoje, cara. Sim, sim. E legal que durante todo o período da aula que ele tava lá tentando resolver essa situação com o cara, então ele contratou um cara que era do time de futebol, não sei o que. O cara era um alemão grandão, bem grande até, inclusive até maior que o Buddy Rebel. E aí o cara disse, eu quero, se eu não me engano, era $700. Se não me engano, né, o valor. Pra ele falar pro cara não bater nele, entendeu? Pra enfrentar o cara. E aí, pra conseguir esse dinheiro, ele arrombou lá o caixa eletrônico do caixa eletrônico, a caixa registradora da é biblioteca. Verdade. Ele rouba, né, o caixa, isso, né? Isso, nossa, ele destrói toda a loja pra conseguir abrir o caixa, cara, e a caixa abre sozinha. Ah, cara, eu me lembro disso, velho. Eu me lembro do cara indo falar com o Buddy, né? E o Buddy tava fudendo o cara, né? O Buddy tava sentado na biblioteca lá, só lendo o livrinho dele. E o cara chegou lá e começou a falar, você não vai bater no fulano, não sei o quê. E aí ele inventa de tocar com o dedo, assim, no peito, tá ligado? Tocando com o dedo no peito do Buddy, assim, né? O Buddy pegou o dedo dele, quebrou, assim, virou pro lado, quebrou, deu um soco no meio da fuça dele. E o cara caiu por cima das estantes, assim, dos livros, e começou aquele dominó na biblioteca, assim, sabe? E aí, depois aparecia lá o Mitchell lá, com um amigo dele lá, o Magrinho, os dois olhando, assim, o Buddy fez, assim, com o dedinho pra ele. Cara, essa cena é muito massa. Game over! Coisa que é o seguinte, o cara era o bad boy, não sei o que, de repente o primeiro dia de aula dele tudo, mas o cara não fez nada pra ninguém, cara, durante a aula todinha, nada, ele não fez nada de mal, sabe? Ele não se meteu em confusão com ninguém, de propósito, por conta dele. Eu achava que o cara ia chegar lá, qualquer um que chegasse perto dele já dava um murro na cara, empurrava. Não, porra, o cara tava no banheiro mijando, o outro foi encher o saco dele. O cara tava na biblioteca lá, lendo um livro, o outro foi encher o saco dele, tá ligado? Depois, inclusive, tem uma cena lá na sala de aula que os dois fizeram uma aula junto, que o Buddy fez de conta que tava com dificuldade de resolver um problema numa prova. E aí o Mitchell começou a dar cola pra ele, assim, tipo, ah, vou dar cola pra ele, que daí ele... Pra me livrar, vai, né? Vou ficar amiguinho. Ô, já usei essa tática aí, cara, que eu me lembre. Olha aí. Mas não deu certo. Também não, né? É, também não. E aí... Se e lascou. Aí, foi os dois, o diretor, o professor pegou, foi os dois pra diretoria, e aí o Mitchell disse que ele que tava colando do Bud. E aí o diretor, muito esperto, foi lá, fez passou a conta no quadro e disse pro Bud fazer. Claro, se o Mitchell que tivesse colando, então ele não saberia fazer o Bud, né? E o Bud fez, aí ele bem assim, ele sabia fazer o tempo todo, ele queria ferrar o cara, tá ligado? Só sei que é o seguinte, cara, no final da aula, né, tem a tão desejada luta lá entre os dois. No fim das contas, não adiantou, teve a briga, só não vou dizer o que acontece na briga pra não dar spoiler aí pro pessoal. Boa, mas é um filme muito bom, cara, dá pra assistir até hoje, não é atemporal, sem problema nenhum, pode assistir tranquilo, ele é atemporal, não tem problema nenhum. É uma comédia muito boa de assistir, véio. Vocês vão gostar muito. Muito boa, pode assistir. Muito bem, a gente já deu a volta aqui, todo mundo já falou. Vamos para a próxima rodada. Agora são os filmes que a gente gostava, que agora, infelizmente, a gente não gosta tanto assim. Ou nem gosta mais, né? Dependendo de cada um. Eduardo, fala aí, Eduardo, o teu filme que tu gostava e hoje gosta menos ou não gosta mais. Cara, quando eu era criança, desde criança, eu sempre gostei de filme de terror. Sempre fui fã de filme de terror, de suspense e tal. Mas assim, e quando era... filme de terror de aparecer monstro, assim, ou o quê? De tudo. De tudo? Ah, então eu te indico o primeiro hangout do Machine Cast lá. A primeira cena que aparece lá é terrível. Eu estava lá, cara. Foi tenso. A segunda cena. A segunda cena mais terrível. Então tinha um filme quando eu era criança que... Cara, na época eu tinha um certo medo do filme, saca? Que é o A Coisa. Coisa do Quarteto Fantástico? Não, cara. Esse então é outro medonho também. É a outra coisa, aquela dos Anéis Mágicos, então. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí tremeu a referência, hein? Pô, se eu usasse MSN hoje, eu ia dar a tremidinha aquela. Caralho, sinto falta do MSN, velho. Era massa. A coisa, né? O nome dele em inglês é o The Stuff. Nossa, saúde. O filme contava a história lá de um minerador. Tava um dia lá, bonitinho, na mina. Achou um tipo um meteoro, um negócio lá assim, que tinha uma gosma branca dentro. Aí o cara já começa por aí a treta sinistra do filme. O cara já vê uma gosma branca esquisita onde não deveria estar e come. Ia! Saca? Aí já começa, e que pessoa em sã consciência comeu o negócio, saca? Brasileiro, é, com fome. Cara, isso já é o bizarro do começo do filme, né, Du? Já começa errado já, né, cara? Já começa errado, velho. Tipo, com totalmente nonsense. Aí, o cara come aquele iogurte sinistro ali. Iogurte? Não, aquilo é um esperma espacial, pô. Tipo isso, velho. Aí o cara come esperma espacial. Um esperma espacial. Meu Deus do céu. Cara, eu me lembrei daquele filme de extraterrestre. Como é que era o... Emanuele e os ET, né? Meu Deus do céu, cara. Segue, Edu. É, aí o cara come aquele iogurte espermatozoide. Geral, e pensa, nossa, velho, que negócio gostoso, não sei o que, e pau. E pau? Esse é intergaláctico e pau no meio? Tá O negócio tá virando totalmente erótico. Ai, é do Sato mesmo, né? Aí ele pega, velho, aí vira outra bizarrice, ele industrializa o negócio. Aí o negócio começa a vender em tudo quanto é canto. E começa a fazer sucesso pra caralho. E esse iogurte começa a fazer lavagem cerebral nas pessoas. Peraí, começou a fazer sucesso pra caralho, porque era um esperma intergaláctico. Veio do pau, né? Nossa, tá ficando redundante essas coisas, hein? Não, sem intenção, cara. Ainda bem, né? Tá confundindo as coisas, Edu. Não, lembrando, né, cara? Só lembrando que eu tenho que me lembrar, é uma coisa que tá me incomodando. O cara era um minerador, galera. Minerador. O cara tava numa mina. Você consegue imaginar um ambiente mais insalubre do que uma mina, cara? E ele vê o que acha no meio da mina, né? O cara acha um troço gosmento no meio de uma mina, ele resolve provar pra saber o que que é. E aí ele resolve industrializar o negócio. Quer dizer, não. Parece o filme do Prometheus lá, do cara achou uma cobrinha lá, né? Totalmente estranho. Vou brincar com a cobrinha. Vem cá, vem cá. É. Tipo isso. Caralho. Ai, cara, aí o que que acontece? Todo mundo que comia essa gosma branca ficava tipo meio zumbi, saca? Ficava, só passava só comer a coisa. Inclusive o produto chamava Stuff, sabe? Por isso o nome do filme. Chamava Stuff. Aí todo mundo passava a comer esse stuff, só comia isso, e tudo quanto era programa de televisão, propaganda, os negócios, só falava desse stuff, o mercado só vendia stuff, todo mundo só queria stuff. Aí o que que acontece? Aparece um espião industrial lá, um tal de David Moe. Aí esse camarada tenta roubar, descobrir por que que a stuff tá fazendo tanto sucesso. Aí o camarada vai lá e descobre que a gosma, na verdade, ela é retirada desse lugar lá na mina, saca? Ela fica brotando o iogurte, eles só vão tirando o iogurte e colocando nos potes. Olha só, que beleza, né? Aí o cara fica apavorado com isso e começa a fugir. E nisso tem um gurizinho, que é tipo o personagem principal do filme, que a família dele toda já virou zumbi do stuff. Só o guri que nunca tinha comido. Aí o guri junta com esse David Moe pra poder tentar fugir da cidade. Quando eles começam a tentar fugir da cidade, o que que acontece? O stuff revolta e começa a derreter as pessoas, saca? Peraí, Edu, uma coisa que eu achei estranha nisso aí, tudo que tu tá relatando pra gente aí, cara, é todas essas pessoas virarem zumbi aí porque comeram stuff, tudo eu aceito, tudo é normal. Agora, que tem uma criança que não comeu iogurte, cara... Não é, cara, outra normalidade. É meio anormal mesmo, né? Os pais, comeram, mas... Esses roteiristas aí, mano, fumaram maconha estragada, mano. Bom, naquele tempo, né, cara? O filme é de quando, Edu? Acho que 79, 80, não é não? O filme é de 85. É mais pra frente ainda, cara? É mais pra frente ainda. Assim, ele é um filme terrir, né? Pra ser aquela, tipo, uma comédia de terror. Mas comédia? Sim. Desculpa, cara, mas filme de terror com comédia, pra mim, não funciona. Só Todo Mundo em Pânico. Que é só que Uma Noite Alucinante, velho. Uma Noite Alucinante é top das galáxias. É, eu não gosto também. Que isso? Bora, deixa o velho aí, continua falando. Aí o que acontece? A Stuff Revolta começa a derreter o pessoal, saca? Eita! E o pessoal que derrete com a Stuff foi se juntando e virou tipo uma coisa consciente, saca? Tipo a bolha assassina. Essa gosma, esse iogurte ganhou vida e começou a ir andando pela cidade e comendo as pessoas pela cidade. Eita! O Edu virou o Yakult ele, né, velho? Com lá todo mundo. Ai. Puta merda. Aí começa, velho. O pessoal tem que fugir. Aí eles descobrem um negócio lá que eles jogam na Stuff que anula o poder dela, saca? Que tipo mata ela. Aí vai o guri com esse David Moe pra conseguir essa substância lá. Acho que era leite. Era um negócio assim, era um produto comum, assim, que tipo fazia bem pra saúde. Aí eles tinham que pegar esse negócio e jogar na Stuff pra poder matar ela. Mas, bicho, quando eu era pequeno, eu lembro que eu ficava meio assustado com o filme assim e tal, que aquele negócio, nossa, eu comi o sorvete, né, te derretia e não sei o quê. Essa criancinha, você impressionava. É. Aí, esse ano, cara, deve ter o quê? Uns 3 meses, eu peguei e falei, pô, velho, vou pegar pra ver uns filmes clássicos aí e tudo mais. Aí eu tô lá sapeando pela internet, eu vi lá A Coisa, mano. Eu falei, nossa, cara, eu lembro desse filme. Quando eu era criança, bicho, eu vou ser obrigado a assistir esse filme é hoje. Pegou um pote de iogurte, sentou no troço, no sofá. E começou a comer A Coisa. Isso. Ou A Coisa ali comer, né? Cara... Nesse caso aí, A Coisa tem nome. Caralho, a galera. Ei. Não tá perdoando nada, velho. É o Tag 18 Plus mesmo, no carinho. Tá que pariu. PG mais 18, né? Só digo uma coisa. Eu tive a oportunidade de ver, saca, velho? Que lixo de filme. Eu não sei como que isso era bom na época, como que isso fez sucesso na época, porque meu, é o tipo de coisa que não deveria nem ter existido. Meu Deus, tá? Do céu, cara. Ah, pô, que... Eita, tá parecendo o Juninho do Alvanista, velho. Assistam só pra vocês verem o quanto é ruim, cara. Edu, eu não quero ver pessoas que engolem esperma espacial, cara. Cara, eu assisti esse filme, cara. Esperma espacial que brota de um bago na cratera ali, um bago. Que bosta, né, velho? Um meteoro redondinho, tipo um, né, de água. Caraca, velho. Um bago espacial, um bago. Era pra gente falar do filme, olha onde a gente chegou. Virou Emanuele, né, quase. E é isso aí então, Eduardo. Tuas considerações aí pro filme. Não tem consideração nenhuma, velho. Não tem consideração. E ninguém nunca mais veja essa desgraça. Isso nunca aconteceu em Hollywood, pelo amor de Deus. Nunca se inspire nisso pra fazer qualquer merda. Valeu. Então repete bem o nome do filme aí pra pessoal não confundir as coisas. É, dois tantos. Tá bom, nunca mais eu vou assistir isso. Spider, fala pra gente aqui, cara, o que que tu escolheu? Cara, o filme que eu escolhi, eu era um dos top filmes que eu gostava quando era PA aí, cara. Gostava muito. E o tal do filme é Superman 2. We'll be right back. Então, Superman 2, cara, era um filme muito massa. E eu vou usar o Era, e aí fonte Caps Lock, fonte 72, com negrito e itálico sublinhado, entendeu? Era. Ínfase no Era, ó, tem que ser um Era muito gigante, cara. Porque quando eu fui ver esse filme de novo, cara, que tristeza, cara. Que tristeza, tá? Infelizmente, o filme tinha uma história muito bacana na minha mente, na minha lembrança. Meu, que filme massa. Quando eu fui ver, cara, que triste. Eu pensei comigo assim. Pensei eu comigo, né, cara? Pô, vai sair aí um filme do Superman, né, cara? Um filme novo do Super-Homem aí e tal. Que tal, né? Olha a ideia de jirico, né, que eu tive, né, cara? Que tal, né? Já que Zod é um dos personagens, por que que eu não vou lá e vejo o filme no de novo, né? O Superman 2 que passou lá. Cara, que ideia lazarenta, né, cara? É muito ódio nessa parte do cast, velho. Cara, que inferno, cara. Cara, não tem essas ideias, entendeu? Quando você pensa, porra, vou... Não gasta teu tempo, cara. Não reveja, fica com a memória, entendeu? Veja isso. Coisas novas, aproveita a tua energia, vá fazer alguma coisa, vá passear. Vá fazer alguma coisa. Inclusive tu não anda seguindo muito bem esses teus próprios conselhos aí, que tu cometeu essa injustiça, esse crime aí com o Spectre há pouco tempo, né? Cara, eu cometi. Mas aí foram ossos do ofício, né, cara? É, tem que ser, né? Tive que fazer. Teve que ver o homem lá, tá lá, né, velho? O Lata Man, né? E como é que era? O que é que tinha de tão ruim? Como é que era a história? Cara, como é que era? Não sei por começar, cara. O terror do filme é tão grande que, pelo amor de Deus. Mas não era o Christopher Reeve o problema, né? Não, cara. O Christopher Reeve não era o problema. A história do filme é até bacana. Uh-huh. E sério. Sim. As lembranças é boa, a história é bacana. Mas os efeitos, cara. Os efeitos, cara. Com papel celofane, hoje em dia, você faz algo melhor. Se você pegar um papel celofane e uma chamada de Skype ruim aí que a gente teve no começo e um pouco de luz de lanterna, essas lanternas que você não precisa nem pilha hoje em dia, quem sabe você faz uns efeitos melhores, entendeu? Caraca, mano. Ah, cara, por isso que eu dei a ênfase no Era, cara. É e quando muito... era esse filme? De quando é Superman 2? Cara, Superman 2 é de 1979, cara. Credo. Ah, realmente, né? Os efeitos especiais eram uma beleza lá. Não, minto, 1980, cara. Porque Superman 1 era de 78, foi 2 anos depois. Então é 1980. Ou seja, tem 34 anos, né, cara? E assim, o filme é bacana naquela época. Hoje, não assista, entendeu? Veja uma sinopse na internet, leia e fique feliz. Vai assistir Man of Steel mesmo e pronto, né? É, pule. Agora que tu tocou nesse filme aí, eu vou ter que falar. E foi, mano. Ixi, agora deu medo. Falou. O Gaúcho levantou ficou da cadeira. Macho, isso ficou macho. Agora. Na época que eu pensava só em fazer podcast, não tinha a intenção de fazer, só pensava, se cogitava a possibilidade remota de fazer, eu escutei vários e vários podcasts falando sobre o Man of Steel. Que o filme... O filme era... Alguns diziam que era bom, outro era ruim. Existia uma divergência nesse quesito, né? Se era bom ou se era ruim. Eu assisti com a minha esposa. Eu gostei do filme, achei muito bom. Também achei. E eu acho que os heróis contemporâneos de hoje em dia, principalmente da DC, estão tomando a forma daqueles verdadeiros heróis que que a gente conhecia, mais, né? A parte mais sombria, a parte real, não é mais aquela galhofada que era o antigo Batman, que era esse, inclusive os filmes do Superman do Christopher Reeve, que também tinha aquela muita piadinha lá do Clark, coisa e tal, enfim. Uhum, né? Uhum. E eu achei o Man of Steel muito bom. Também. Mas qual é a relação do Man of Steel com o do Superman 2 aí, eu né? Acho que é o Superman, né? Não, é o Zod. Tem o Zod 2. É. E qual é que era a polêmica quando saiu o Man of Steel? É que o Superman matou. O Zod. Não por ser o Zod, mas matou. Que o Superman não mata. Uhum. E era isso. E os caras falando indignado, com sangue nos olhos, cara. Os caras com arma, com faca na mão, dizendo porque o Superman não mata. Porque não sei o quê. Sendo que nos quadrinhos, onde é a origem do Superman, ele matou muitos. né? Na verdade, eu não sei se muitos não, mas especificamente os três prisioneiros de Krypton, nos quadrinhos, ele mata. Inclusive, tem toda uma saga que é justamente o Super-Homem tendo que lidar a questão moral dele ter todo aquele poder, dele ter cometido um assassinato, dele ter o direito ou não de matar, e tipo o fantasma, o espírito dos prisioneiros assombrando a mente dele. Ok. Bom, mas matou, né? Matou. Perfeito. Matou. E aí existe isso. E existia essa crítica toda, porque o Superman matou, porque o Superman não mata, porque não sei o que, não sei o que. Bom, eu ouvindo tudo aquilo em vários podcasts diferentes, né, que eu não vou citar o nome aqui, porque tanto faz, a maioria deve saber qual é. Gente, essas pessoas que estavam comentando não assistiram Superman 2? O que elas estavam fazendo? Comentando sobre o Man of Steel, tem mais ou menos a minha idade, se não são mais velhas. Mencionavam esse filme, falavam que era um clássico, que era muito bom, mas elas não assistiram Superman 2. Gente, no final do Superman 2, o Superman faz aquela gambiarra lá com o Lex Luthor, lá de enganar ele, a cápsula lá e coisa e tal. E aí ele tira os poderes do Zod dos outros dois, né? E o que ele faz com o Zod? O que ele faz? Ele pega o Zod, quebra a mão dos olhos, esmagando, pega ele pelo colarinho, toca os olhos caem num penhasco. O que que acontece com ele? Ele vira purpurina ou ele morre? Ele morre, ele, né, morre. Cara? Ele morre. É o que ele acontece morre. No filme. Ele matou o cara. Porra, ninguém viu não, esse não, filme. Não, não, Superman não mata, não. Gente, ninguém assistiu esse filme. Ele mata o Zod. Ele mata o Zod. Poxa vida. E eu fiquei até hoje, até esse dia de hoje. Hoje é minha redenção. Hoje eu consegui. Eu estou com paz de espírito. Valeu, Tim Blue. Eu consegui desabafar. Segue aí, Spider. Ô, Tim Blue, eu só aliviaria você um pouco mais, cara, pra reforçar mais ainda que não só no filme ele matou, mas como nos quadrinhos, que é a origem oficial da história lá, o cânone do personagem, ele matou. Pois é. Então é isso. Foda-se. Superman mata assim e acabou. É isso, cara. E o Tim Blue trouxe uma questão muito importante aí. É exatamente isso que acontece, cara. Eu lembro dessa polêmica na internet e quem mata. Cara, foi uma sessão e eu falei, cara, um foda-se gigante pra toda essa galera. No mesmo, na mesmo tamanho de letra, né? Do Caps Lock, de novo. Fonte 72 no Word, cara. Apareceu bom, Spider, então a questão é só os efeitos mesmo? Cara, é os efeitos, cara. Tá tudo muito gritante. O era final, pior que concorda? Era pior que Cybercop, cara. Meu Deus. Era pior que o Chroma Key de Cybercop, cara. Era uma coisa bizarra mesmo. O Chroma Key de Cybercop é foda. E tinha umas coisas. Tinha umas coisas meio forçadas, assim, cara, durante o filme. É essas coisas, sabe? E, cara, deixa na memória. O filme é massa quando ele tá ali na tua memória. Não revejo mesmo. Mas é a minha opinião, né, cara? E opinião é que nem bunda, né, cara? Cada um tem a sua. Exceto o Edu, que já deu a dele, né? Opa! Ai, aqui, ai, Timbo, então... Vou copiar pra você aqui, só pra você ver aqui a revista em que fala que o Superman mata os ódios kryptonianos. Pois é. E é só que a kryptoniana quem mata é a Lois. Hã? No filme, quem mata a mulher, né, é a Lois Lane. Ah, sim. Isso mesmo. O filme eu não cheguei a assistir, não. E o outro é tão burro que se mata. É muito bom, Edu. E o outro se mata, né? Eu ia perguntar o que acontece com o grandão. O outro se mata, ele vai tentar voar e cair no buraco. Opa, não vou mais. É na Superman Volume 2, número 22, de 1988. Holy shit. Olha aí. Então, Superman Kill. É isso aí, cara. E fim da polêmica, e o Tim Blue agora, cara, é um cara aliviado. Pronto. Martelo batido, vamos pra próxima. Beleza, então agora eu vou falar o filme que eu escolhi, né? Que na época eu gostei bastante, assisti, tava muito empolgado pra assistir, assisti, gostei, adorei, comentei com os colegas, com os amigos, tudo que foi Street Fighter 2, A Batalha Final. Caraca, agora nós vamos entrar num campo tenso aí. Caramba, mano, esse filme é lixo. Aí, ó. Então, pronto, acabou. Só de tirar, meu amigo, só de ver Mr. Bison. Puta que pariu. Não. Mr. Bison, um Genzo, velho. Um Genzo. Para com isso, velho. Quando você vê o E-Honda Cameraman. Ducker. Quando você vê o DJ repórter. O Gaio sem topete. Porra, vai se fuder. É, o Gaio careca, né? É careca, nem cabelo tinha, miserável. Né, velho? E Nanico. Nanico. E o Ken aparece em 10 segundos do filme. Porra, para com não, isso. Não, e como comediante ainda por cima, dois palhaços. E aquele, é. E aquele, bom, enfim, aquele Hadouken que mais parecia um fio desencapado. O Sagat parecia gigolô mal pago. Gente, o, assim, muitas das caracterizações de figurino do filme eram ridículas, né? Mas dois que eu quero destacar aqui que estavam muito bem caracterizados, que era a Chun-Li e o Vega. Ah, eu achava a Kami também bem caracterizada. A Kami, né? É, agora, me diga uma coisa. Na época... Bom, eu vou falar um pouquinho do filme e depois a gente entra nos detalhes do filme. Game over! O Street Fighter 2, Batalha Final, é um filme baseado no jogo, né? Street Fighter 2. Street Fighter. Não, é baseado no jogo Street não. Fighter 2. É, baseado, mas o nome do filme é Street Fighter. Ah, a é? Batalha Final. É. Não é Street Fighter 2? Não. Street Fighter. Ah, interessante detalhezinho aí. De, olha aí, é, pô. Curiosidade pro Team Blue. Curiosidade, né? Então a bosta é maior ainda, né? Até no título eles cagaram, né? Pois é. Um detalhe tão importante, porque o filme foi tão bosta que o 2 nem chegou a existir. Edu tá com muito ódio no coração, Manolo. Eu falei que ia ser tenso, ninguém acreditou. É brabo, eles cagaram até no título. O carro nem saiu do box, o Edu já queria parar a corrida já. Porra, velho. Ô, velho. Mas esse filme é muito cagado, mano. Bom, então, continuando, ódio. Continuando, ele é baseado no jogo Street Fighter 2, né, apesar do filme se chamar Street Fighter, e depois saiu um jogo baseado no filme que era baseado no jogo. O lixo também, puta. Pelo amor de Deus, pense num jogo ruim, é esse jogo. É, pois é. Então, o que que aconteceu? O filme tenta, de uma maneira muito... Eu acho que nem tenta, né? Seguir a história do jogo, né? Ele usa os personagens e o nome do filme e alguma caracterização do jogo pra... Pra roubar a gente. Pra tirar dinheiro dos fãs, né? Que isso. São inocentes. Enfim, o filme é uma história completamente sem pé nem cabeça, onde o principal do filme é o Capitão William Guy, que é o interpretado pelo Van Damme, né, o Jean-Claude Van Damme, e junto ali tem o esquadrão ali dos Estados Unidos, que eu não sei como é que é o nome, os Salvadores da Terra, uma coisa assim, não lembro como é que era o nome do esquadrão dele lá, enfim. É o Exército. Isso, e o coadjuvante, né, que é do filme, era o esqueci o nome do ator que fez o Bison, Raul Julia, isso, tava na ponta da era lista. O vilão, não? O vilão. E sim, mas era o coadjuvante. Um vilão não pode ser considerado um coadjuvante, não pode? Não, vilão... ele é um antagonista. É, ele é um antagonista, bom, pô, enfim. Ele não é um coadjuvante. Tá, ok. Então, nós tínhamos o vilão do filme, que era o antagonista, que era o Raul Julia, né? Que interpretava o Bison no filme. E o carinha da Família Adams, né? É, ele era o... Como é que era o nome dele na Família Adams? Gomes. Gomes. Taranana. Gomes. Lá ele fazia muito taranana. Bem o papel dele, né, cara? Com certeza. Oh, agora esse Bison Enzo aí... Impecável. Aí, pois é. Igual ao que aconteceu lá comigo na questão do Mortal Kombat sobre a série do Conquest lá, eu tive referências erradas do filme do Street Fighter. Com quem? Com o Blanca. Porque no filme e no anime do... Um anime inglês... Inglês não, desculpa. Um anime americano do Street Fighter, né? O Street Fighter Game, se não me engano, ou é Turbo. O Nash, que é o Charlie, né, que é amigo do Gaion, vira o Blanca no filme e no desenho. Nossa, eu não lembrava disso, levei... Não. Não lembra? Nem eu não lembro. É, pois é, se você assistir o filme de novo, vocês vão ver lá que o Charlie, né, o amigo do Gaion, ele se transforma, o Dalsim transforma ele no Blanca. Não, agora que eu já vi, eu não quero ver esse filme de novo, não. Aí... É outro lixo, velho, o Dalsim é cientista da Shadaloo, mano. Ah, mas sendo assim, tudo é lixo, porque, né, tudo tem uma bobagem. O DJ ali junto com a Shadaloo, o quem mais ali que tava junto, eu não lembro. O Balrog era do bem, puta que pariu. O Balrog era cameraman da Chun-Li, cara. Desgraça, é mesmo, velho. Velho, não quer pular esse filme, não. Tem... Não, agora a gente já chegou, a gente vai até o fim. Então, cara, bom, não tem muito o que falar desse filme. A história é sem pé nem cabeça. Os principais personagens são deixados em 15º plano, nem em segundo plano, entendeu? O ator, por mais respeito que eu tenho pelo Raul Julia, que infelizmente faleceu antes do filme ser lançado, se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem aqui, mas se não me engano foi isso que aconteceu. E ele era um baita ator, ele fez papéis muito bons, mas nesse filme realmente não era pra ele. O Bison necessitava de um outro tipo de ator. E existiam coisas engraçadas no filme, mas no contexto geral era muito ruim, cara, muito ruim. O que mais me incomodava era a posição do Van Damme, que ele faz aquela mesma posição de karatê em qualquer filme que ele faz, inclusive no Street Fighter, cara. Puta que pariu, cara. Padrão, né, cara? A pose do dragão branco, né? É. Bata, tá louco, cara. Tudo a ver com o estilo do Gaio. É. Agora, uma coisa que eu tenho dúvida, até hoje, né? Botaram, inclusive, esse personagem, botaram no jogo do Street Fighter. Quem é aquela porra daquele Sawada? Ele era amigo do Guile, ou era do quartel do Guile, um esquema assim, não era? Sei lá. Ele era militar, ele andava com o Guile. Por que botaram aquela porra daquele cara lá? Depois botaram no jogo ainda. Pois é, cara. É porque já tinham feito a besteira, né, cara? E quem quer um peido pra quem tá cagado? Então... Puta. Continua com a merda. Ah, já que tá no inferno, dá um abraço no diabo, né? Exatamente. Um abraço. Queriam ver o mal pegar fogo pra comer peixe assado, né? E aí, Eduardo, tu assistiu esse filme? Cara, infelizmente eu assisti essa merda, cara. E eu fui todo empolgado na expectativa, né? A gente jogava Street Fighter pra caramba na época. Aí saiu o filme, a gente foi na locadora, não, vamos pegar. Que era duas coisas que a gente gostava, que era Street Fighter e o Van Damme. Que na época a gente curtia o filme do Van Damme. Sim. É, curtia, né? Aí, cara, pô, vamos lá, vamos ver que é filme do Van Damme, de Street Fighter, aquela coisa, revista fazendo hype, aquela coisa toda, vamos, a hora que a gente assiste, velho, que a gente vê o Ryu e o Ken, é aqueles dois gatos mirrados que só sabem rir, não puta porra nenhuma. Não, e o Ken malandrinho vagabundo, né, querendo dar golpe, ganhar dinheiro. Ah, meu Deus do céu. É, cara, eu falei, caralho, velho, o Ken é milionário, como é que ele tá... Meu Deus, velho. E o desenho segue essa linha, exatamente a mesma linha do filme, viu? O Ken e o Ryu são dois malandrinhos tentando conseguir dinheiro, procurando tesouro. Desenho dos Estados Unidos, né? Isso, sim. Exatamente, o Street Fighter Turbo. Nunca vi essa merda, nem gostaria. Cara, eu lembro disso. É por isso que eu não lembro, eu não vi esse troço. Quando eu era criança, eu assisti, era pra mim era bom na época, né? Porque era criança, sabe como é que é criança, né? Não sabe adiciona porra nenhuma, né? Não sabe, sabe se era, era divertido o desenho, porque você via Hadouken, Horyuken e tudo voando pra tudo quanto é lado, velho. Exatamente. Era igual Dragon Ball, saca? Você via poder o tempo inteiro. Isso, tinha até o Akuma. É, mas hoje se você pegar pra ver e olhar a história e tudo, era um lixo também. A minha, referência de desenho era o Street Fighter 2 Animated Movie lá, que esse é o que eu lembro. Esse é bom. Esse era bacana, que tinha, que tinha, que tinha cena censurada da Chun-Li. Esse é muito bom, inclusive, nós esperem quem tá ouvindo aí que nós vamos falar dele. Aí espera. Esse vale a pena. Então, Eduardo, uma coisa que eu lembro, tu falou do hype do filme, coisa tal, o pessoal falando pra assistir, coisa tal, eu me lembro de uma coisa muito legal na época, é a capa da revista Herói. Puta, eu tinha muita revista Herói, velho. Tinha a capa, mesmo, né? Cara. Teve uma... eu lembro dessa capa, Tim Blue. Eu lembro isso, também. Isso, tava escrito assim, Street Fighter, o filme de ação do ano. E aí tava lá uma das cenas do filme que eu não lembro qual era agora lá. E na época era só hype mesmo. Porque e a gente assistiu. Foi um estagiário, né, Tim Blue, que botou isso aí. Ele errou. O título era o filme de ação do ano. Um lixo saiu diretamente do Anos, que é uma merda, né? Não, né, véio? Deu pra ver que o negócio foi tão bom que a revista faleceu. Alguém chegou lá e pagou, com certeza. Não é, com certeza. Bom, e as minhas considerações com o filme é o seguinte, gente, quem assistiu na época gostou, não assista mais. Não assista, não tente assistir de novo, não tente passar pra alguém assistir. Eu não vou deixar o link no post. Apague da sua memória que apague, você trecho do podcast. Isso. Tá, não assista. Uma coisa que eu lembrei aqui, eu lembro quando eu fui ver o filme no cinema, cara, eu fui com a galera da locadora, cara. Expectativa lá em cima, cara. Pô, vamos ver esse filme aqui. E vamos ver, beleza, e vamos. E compramos ingresso e fila. E não sei o quê. Entramos no cinema, todo mundo sentou no chão, cara. Sentava isso, na escada, não tinha mais lugar. Isso, cara. Todo mundo tava louco pra ver, porque no ano anterior tinha saído Mortal Kombat. Tinha sido foda pra cacete. Pois é, a gente não esperava nada menos do que foda. Ainda mais porque o jogo era de outra dimensão, né, cara? A dimensão era maior que Mortal Kombat. E no fim foi uma cagada de outra dimensão. Na saída, cara, eu lembro que a gente foi até beber, cara. Que filme lixo, cara. Que decepção. E foi, cara, saímos revoltando e xingando tudo até em casa, cara. Já na época? Já na época, cara. A gente saiu do cinema. A maioria da galera saiu xingando. Eu lembro que eu pensei, falei, cara, mas será que o filme era ruim, né? Fiquei eu pensando, refletindo. É, cara, o filme era ruim. Eu queria tentar achar uma desculpa pra não dizer que era ruim, mas era ruim, cara. E a galera mais hater, mais Eduardo, assim, na época, já saiu xingando, cara. Pagamos por essa porra, viemos de noite, estamos saindo aqui, gastamos dinheiro pra essa porcaria desse filme aí, cara. Nossa, cara, ficamos uma semana xingando o filme. Então tá, então vamos para o último filme aqui da nossa rodada, o último filme do cast, e quem vai falar dele é o Felipe Zu. Pois é, é um filme que eu gostava muito quando eu era mais novo, e não envelheceu nada bem, né? Envelheceu pior que o Sylvester Stallone, pra você ter uma ideia. Eita! Ele tá com aquela cara de peixe morto dele pra baixo. Mas pô, velho, Criaturas, velho. Era um filme de terror, certo? E o plot era mais ou menos o seguinte. Existiam criaturas alienígenas que ficaram aprisionadas num asteroide. E era como se funcionasse como uma prisão para elas, tá ligado? E elas seriam exterminadas e tal. Só que aí elas conseguem sair, né? Fugir e caem direto no planeta Terra. Esse filme passou no SBT, né? Passou, sim, no SBT. É cara de SBT. ele era o Lagoa Azul do SBT nas madrugadas. Puta vida. Ele passava nossa, muito passava pra cacete, hein? Conta da Cripta também, velho. Ah, depois na Band. Nossa. Aí, mas Conta da Cripta era bom. É, mas na época o filme era bom, né? É, fazer na época era bom. Agora é tá o, né? Com cãibra, né? Na verdade. Nossa, e nossa agora... tá ruim mesmo, hein? Então, aí acabou aterrissando a nave na fazenda de uma família, eu me lembro até hoje o nome da família, a família Brown. E é, tinha o pai e um filho mais novo, um adolescente, né, e a mãe e o namorado do adolescente, que era um cara que, meu irmão, ele parecia muito com Ferrugem, velho. Parecia demais com Ferrugem, um ruivinho cheio de sarda e tal. E aí aparecem dois caçadores interplanetários de recompensas e... eles podem se transformar também. E aí são enviados e tentam exterminar essas... são as bolinhas peludas, as coisas com a boca cheia de dente, come tudo que vê pela frente. E tem que ser destruído antes de se alimentar, porque se alimentar elas vão... tipo os gremlins, tá ligado? Vai aumentando e se multiplicando. Esse filme era meio clone de Gremlins, né, Felipe? É, saiu logo depois dos Gremlins e o slogan, eu me lembro, de criaturas é... por que os Gremlins não eram tão assustadores assim, se eu não me engano, no negócio deles. Os Gremlins surgiram pra ser fofinho. Pois é, não, o Gizmo, né? O Gizmo, né? Não, mas o filme dos Gremlins é pra ser tipo uma comédia de terror mesmo, cara. Não, então, mas o que nasceu pra ser fofinho foi o Gizmo. Os outros Gizmo. São os escrotão, né? São os feiosos. Mas aí, meu irmão, é muito feio, velho. Esses bonecos são feios demais, velho. Oi, Felipe. Já que tu falou nos Gremlins agora, qual é o nome do bonitinho lá mesmo? Gizmo. É, o que não podia fazer com ele pra ele soltar os Gremlins lá? Água. Não podia molhar e não podia dar comida depois da meia-noite. Tá, então não podia dar comida nunca, né? Porque sempre é depois da meia-noite. Sim, mas é tipo depois da meia-noite até amanhecer. Quem disse? Nunca foi mencionado isso. Edu disse. Não, Edu falou, mas isso nunca é mencionado no filme. Só diz assim, não dê comida após a meia-noite. Mas sempre é depois da meia-noite. Nenhum momento fala o especifica o horário. Eu nem vi eles comendo. Na verdade, eu só me lembro dos Gremlins sendo molhado mesmo e pronto. Eu já vi ele comendo. Não, o Gizmo também... acho que no primeiro filme o Gizmo come. Então, pra você ter a ideia do trash que é, hoje em dia, você vê um monte de bolinha se juntar e virar uma bola só, passando por cima de um boi e comer o boi em menos de 2 segundos. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de uma pessoa, eu lembro deles ter feito isso com uma pessoa, você... só que eu não sei se foi no 1, no 2, no 3, eu acho que teve até o 3 nessa porcaria. Teve até o 5. Puta que pariu. Esses bichos eram alienígenas, né? Não tinha? Eram alienígenas. Eles chegaram na Terra porque fugiram de um asteroide que era a prisão deles e tal. Mas os bichinhos eram muito escrotos, eles tinham uns risos escrotos, velho. Inclusive até a arte da capa era engraçada, velho. É, eles também jogavam uns espinhozinhos, sei lá, acho que o pelo dele eles jogavam alguma coisa assim. Eram o Sonic versão porca mal feita do mal. Saca. Mas ficou muito feio, velho. Envelheceu muito ruim. Os bonecos pareciam uns bonecos de massa, velho. Não, você olha pros Gremlins, por exemplo, você ainda consegue ver, porra, esse negócio pra época era muito massa e tal. Mas, meu irmão, esses outros, eu disse, não sei como fez sucesso na época, não, velho. Muito feio, velho. E outra coisa que eu achei de curiosidade, né? Eu tava até pra tentar relembrar, vendo umas imagens, e eu vi que o Leonardo DiCaprio, bem novinho, vai participar do filme. Ele é o menino, ele é o caçula da família. Caralho. É ele, velho. Caralho! É Leonardo DiCaprio, vai participar. Poxa, não sabia, então... velho. Não é à toa que é uma bosta mesmo esse filme. nossas ouvintes vão matar você, viu, Tim Blue? Tipo Starhead. Eu não vou falar do Leonardo DiCaprio, porque eu já tenho uma opinião formada, mas quem sabe depois, se a gente for fazer alguma coisa que ele vai aparecer, eu comento. Mas as ouvintes do cast vão dizer... Cara, que enquanto, Blue, eu, regular enquanto eu for o host aqui, não vai acontecer nada com o Leonardo. Então eu vou falar assim, tá? Eu não gostava do Leonardo DiCaprio até ele fazer um filme, que é A Ilha do Medo. Depois Nossa, que eu achei que era Titanic. Não, cara. Até esse filme, eu achava ele um ator pífio. Não gostava. Depois que eu assisti A Ilha do Medo, cara, eu passei a respeitar ele como ator, cara. E... Bom filme. Eu tive essa opinião também sobre ele quando eu vi Diamante de Sangue. Então, vamos parar de gastar os filmes mais pra frente, que isso vai se repetir, né? Né? Sim, então, vamos lá. Vamos falar dessa bosta que você falou. E aí, o Leonardo DiCaprio Genzo me uma rã, cara. E pois é, ele participava. Uma merda o filme. Não recomendo mais vocês assistirem. Se quiser assistir alguma coisa com monstrinho e tal, vá assistir Os Grêmios, que pelo menos é menos feio, mais legalzinho e tal. Não veja Criaturas, pelo amor de Deus, velho. É outro filme que eu digo a vocês. É nível Spectre Man. Não vá ver, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Então eu acho que é isso, né? É. É isso? Acabou? É isso. Alguém tem alguma coisa pra falar mais desse filme aí? Eu tenho. Então fala aí. Uma merda. Pode tomar banho. Então, pessoal, a gente acabou de falar aqui dos nossos filmes prediletos e os filmes que a gente gostava e depois deixou de gostar, né? Esse cast pode se repetir no futuro, só depende do feedback de vocês aí, o que vocês acharam. Se for um formato interessante, a gente vai voltar nele, né? Então, vamos começar aqui os agradecimentos e as despedidas. Eduardo, muito obrigado, Eduardo, por comparecer mais uma vez aqui nessa noite pra gente gravar esse cast tão legal. Ô, Team Blue, eu que agradeço, cara. Foi novamente um prazer estar aí reunido com vocês pra gravar. Foi muito divertido, muito nostálgico. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo. Tchau. E Spider, cara, muito obrigado, hein? Ô, Team Blue, obrigado aí vocês aí pelo convite novamente, né, cara? Que bom que eu acho que eu pude colaborar um pouco e foi muito divertido novamente, cara. Espero que o pessoal aí goste. E lamento aí a ausência, infelizmente, do nosso amigo Neilson, que não pôde participar com a gente. Finado, né, cara? Um dia a gente vai conseguir uma internet de qualidade pra ele lá. Ele esqueceu de botar cavão na internet lá, não alimentou, né? Ó, isso já vai ser uma desculpa pra gente ter Patreon, né? É verdade. Felipe, obrigado, cara. Muito obrigado. Pô, obrigado vocês, né, velho, por gravar aí, por aguentar esse Zé aí zoando vocês o tempo todo. E, pô, é muito bom gravar com vocês, sempre é bom. E coisas nostálgicas pode chamar que a gente tá aí. Certo, pessoal, a gente tá terminando por aqui, mas não se esqueça agora, logo após aí o finalzinho, tem a leitura de e-mails. Fiquem, se vocês quiserem ouvir, quem não quiser ouvir, termina aqui. Se alguém quiser ouvir a leitura de e-mails e mais algum pouquinho da zoeira, só seguir ouvindo aí e a gente se vê na próxima viagem no tempo. Tchau! is coming. All else are castles built in the air. E-mails e comentários. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando essa leitura de e-mails e comentários. E aqui comigo, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo junto aí mais uma vez. Certo. Aqui junto comigo também, ele, Neilson Lopes. Quero saber de vocês, não. Vocês não gravaram o cast comigo, não. Sai, vai embora. Ué, mas a gente... A gente tem culpa de você ter internet movida a lenha? É, é. Internet Ben 10 aí. Vou te falar aqui que a internet é Ben. Ai, ai, ai. Então tá, gente. Vamos gravar aqui. O Nilson tá chorando aí. Chala mais aí, né, Nilson? Bom, gente, vamos começar aqui a nossa leitura de e-mails e comentários. Vamos começar pelos comentários lá no site. Primeiro comentário que eu tenho aqui é do Telesignos, né? Vamos ver o que, que o Telesignos tem pra dizer aqui pra gente. Pode diamante? Meu Deus do céu. Mais um podcast sensacional. Vocês definitivamente pegaram o ritmo correto. Estou guardando já o próximo. Nossa, Eduardo e Tim Blue guiando o podcast estão muito bem e as boas-vindas ao Spider são as melhores. E as boas-vindas do Spider são as melhores. Viu, Eduardo? Nós estamos guiando como se fosse uma carroça. Não é, cara? É dois burros na frente e o resto atrás, né? Ué, mas o que adianta ter não, pão mas não usar, velho? É porque o comentário dele foi muito pertinente, né? Isso. Eu e o Tim Blue na frente. Isso. Né, cara? É. Arame liso faz nada com ninguém, não? Isso, tá revoltado, viu? Que não deixa o cara participar, ele fica revoltado. Fica revoltado. E continua aqui. Como o Felipe Zu gostou, lá vai outro abraço por trás. E para você, Neilson, segue um aí dentro. Aí dentro. Aí dentro, macho. Oxi. Então tá, obrigado, TD Signos aí, continua participando com a gente aí. Valeu, Neilson, cara. Por favor, Neilson, leia aí o teu comentário. Bom, o comentário é do Zupão. Rapaz, Zupão, adorei. Alguém conhece o Zupão? É o Zupão? Zupão, grande parceiro. Eu não sei o nome dele, realmente o nome dele, não sei não. Zupão, cara. Zupão, é isso aí. Abraço pro Zupão. tá. Rapaz, adorei o cast, principalmente a trilha sonora. Com certeza, cara. A trilha principal do Double Dragon é memorável. Bater todos, joguei muito na locadora. Não, joguei muito pouco na locadora. Mas Double Dragon, meu tio tinha um boteco. E com ele, um arcade de Double Dragon. É de sortudo esse aí, hein? É. Meus primos, um pouco mais velhos que eu e meu irmão, eram viciados. Chegávamos a brigar entre eles quando dava porrada no outro. E eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos. Faz tempo pra caralho isso aí, né, velho? Nessa época, 88, 89. Nossa, caramba. Eita. Mas cheguei a jogar bem, mal passando pela primeira fase. Apanhava muito, mas era... Mas era de graça. Era, você deu sorte que você jogava de graça. Eles faziam questão de deixar o som da arcade bem alto, porque os efeitos sonoros pra época eram sensacionais. É, sim, com certeza. O som de porrada, puta que pariu, era demais. Esse arcade vivia rodeado de gente. Parabéns pelo cast, me divirto muito com vocês. Abraço. Isso aí, abraço, aí, cara. Abraço, cara. Obrigado, hein. Abraço. Só que antes você passa o rolão debaixo do braço pra não feder. Bom, vamos seguir aqui então, Eduardo. Então, cara, eu tô aqui com um e-mail do nosso grande parceiro Vitor Urubatã. Ele mandou aqui pra nós o seguinte... Salve meus caros trutas de locadora Rua Zoeira. Resolvi mandar esse e-mail, pois os comentários no Discuss estavam começando a ficar muito grande. Devo dizer, excelente suas escolhas, Spider. Bom, vamos às considerações. Battletoads eu jogava muito, mas joguei muito esse game. Era um dos poucos jogos que tinha junto com o Zen Intergalactic Ninja. Esse eu nem conheço. Nunca ouvi falar. E, senhores, vou ser muito franco com vocês. Eu nunca passei da fase da moto, cara. Sem sacanagem. Eu nunca zerei essa bagaça por conta daquela fase maldita. Que raiva daquela parada, velho. Jogo injusto da porra. Ele, grande maioria. Pra ver o que é uma pessoa sincera. O cara podia mandar um e-mail pra cá e dizer: vocês são um bando de ruim, eu virei esse troço de cabeça pra baixo, jogava com uma mão, mas não, aí ó, o cara tá aí, né? Se compadecendo com todo mundo que também não conseguiu. É isso aí. Continuando aqui. Enfim, StarCraft ou Star Trek, como o Tim Blue mencionou. Eu joguei até que bastante. Na verdade, não sou fã de jogos de estratégia, apesar de gostar muito do Dark Colony. Eu também sou um péssimo administrador de tropas e recursos, então sempre que jogo RTS, acabo me frustrando demais. Pois quando consigo construir meu primeiro soldado, vem logo em seguida o meu adversário com uma tropa inteira, invadindo a minha base e destruindo todo o jogo. Eu sou até hoje um verdadeiro orelha seca para esse tipo de jogo. Só o que me fez gostar tanto de StarCraft foi o modo de criar mapas que o mesmo tinha. Inclusive, usei um desses mapas que criei no jogo para narrar um RPG na época. Olha só. Bacana, cara. Ainda falando do StarCraft, realmente existia diferenças entre as três raças. Diferente do Dark Colony, que era basicamente a mesma coisa, porém com skins diferentes. Como o pessoal abordou no cast, venho aqui adicionar algumas coisas que lembro das raças. Os Zergs venciam muito pela quantidade, pois a grande maioria das unidades eram mais fracas. Porém, o custo para se criar era baixo e era possível criar as pragas muito rápido. Uma desvantagem é que os Zergs necessitavam de um solo contaminado, como foi dito no cast. Então, eles eram totalmente dependentes da base mãe, vamos dizer assim. Os humanos, como sempre, eram mais balanceados, mas nem eram muito fortes, também não eram muito fracos. Pelo que me lembro, os humanos eram os únicos que podiam mover suas bases, pois todas as construções tinham foguetes, o que permitia mover toda a sua base para outro território, podendo explorar a tática nômade quando os recursos do seu território se acabam. Humanos, né, cara? Seek and destroy. Eu não faço ideia do que tu quer dizer, mas tudo bem. Metallica. Ah, tá, não sei também. Uma banda de heavy metal. Não, que é uma banda eu sei, mas que eles falam essa porra aí, não faço nem ideia. Mas tem uma música que chama Seek and Destroy. É uma música. Ah, ok, agora sim. É, os Protoss tinham, para mim, as unidades mais fodas, pois eram geralmente as mais fortes e mais resistentes, além de várias unidades possuírem habilidades únicas, como os ninjas que ficam invisíveis. Porém, o custo dos Protoss era altíssimo, então perder as unidades era algo inadmissível. E se não me engano, os Protoss tinham mais de um recurso para colher. Além do gás e dos minerais, se não estiver enganado, tinha um outro que era retirado de cristais. Cara, disso eu não me lembro, não. O que eu me lembro era só os recursos normais mesmo. Só que as unidades dos Protoss eram de fato mais caras que as outras normais. Cara, vocês pararam pra pensar que o Vitor, ele além de assistir tudo que a gente assistiu, ele também jogou todos os jogos que são mencionados aqui, cara. Tu vê? Não é, cara? Não. Por isso que ele joga, por participa isso que... tanto com a gente assim, exatamente, cara. Exatamente. Bah, é excelente isso, cara. É, porque tem cara que jogou um jogo aqui, outro ali, né? Mas pelo menos jogou alguns, né? Não é, cara? Bom, continuando aqui. Agora o Double Dragon eu só joguei o de Super NES. E me recordo vagamente que existia um recurso no jogo que você podia jogar versus, selecionando todos os inimigos que derrotou durante as fases. Tanto que sempre escolhi o inimigo de patins, mas posso estar confundindo com outro game também. Rapaz, esse Double Dragon do Super Nintendo é ruim demais, cara. Nossa, mas ele só tinha isso pra jogar nisso, então... É, cara, acabava sendo até um jogo legal. É, quando a gente não tem outra coisa pra jogar, cara, tu joga Enduro infinitamente. Sim. Não, tá doido? Tá segue, Edu. No mais, ficam aqui meus cumprimentos. Parabéns por mais um cast nostálgico e zoeiro. Agora fico no aguardo do que está por vir. Abraço pra todos aí. Mas não por trás, chega dessa porra, né? Abraço, Vitor. Ei, quem gosta por trás é só o Edu, velho. A gente não gosta, não. Não. Epa! É o Zu. Ai, Vitor, muito obrigado, cara. Continua aí interagindo com a gente aí, que é sensacional. Cada vez que tu interage aí com a gente é muito bom. E todos os outros aí que interagiram aí, muito obrigado também. E eu acho que é isso, né? Mas, Edu, eu queria comentar contigo uma coisa curiosa, cara, sobre esse cast de hoje, o 10, né? Não sei se tu sabe, mas o The Stuff, o filme A Coisa, que tu mencionou no cast... Mas então, aquele filme é aquela bosta? É, aquela coisa lá. Tu sabe que aquilo é baseado numa história real? Não, pera aí, o quê? Já teve dois filmes antes, um em 58 e um outro em 60 e tantos, se eu não me engano, antes daquele teu. Quase que ele falou assim, What is it? É baseado numa história real. My God. Procura depois aí pra te ver. Isso é quase um lixo de coisa. Como é que é, Edu? Isso é quase um sanduíche de coisa. Será porque ele tinha coisa grande? Opa! Eita! Então, gente, eu queria agradecer a vocês aqui por ouvirem essa leitura de e-mails. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da nova aparência do site, as novas funcionalidades? Nada, não foi nada assim de incrível, né? Mas foi o que a gente conseguiu fazer. Ficou caminho ali para os nossos outros conteúdos, né? YouTube, as nossas redes sociais, tudo mais. Esse mês agora a gente vai fazer mais um Hangout. E espero todos vocês lá, né? Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Estamos aí, meu caro. Precisando, é só dar o toque que estamos sempre presentes. Certo. A gente não é o Neilson, não. Não, mas tem que dar o toque, tem que dar o toque dentro da área, porque se dá o toque fora da área, não faz o gol, pô. Meu Deus. De futebol, não entendo, não, mas fica sendo o que você falou aí. Eu achei que ele ia falar de toque retal, mas tudo bem. Puta porra! É doido? Neilson, obrigado, Neilson. É nóis, eu nem participei desse cast aí, mas vem ajudar aí a galera aí. Então tá bom, obrigado. Gente, então, até a próxima viagem no tempo. Tchau. Valeu. Off Topic. Stuff Revolta começa a derreter o pessoal, saca? Eita. E o pessoal que derrete... O Stuff falou bem assim, Edu, ó, vocês vão ver uma coisa. Pariu, cara. O Carlos Alberto manda um abraço pra você. Agora por trás ainda. Por trás. Pensa. Um bago espacial. Um bago. Era pra gente falar do filme. Olha onde a gente chegou. Virou Emanuele, né? Quase. Jesus, que vocês... Gente, vocês estão confundindo as coisas aí. Olha o outro, com o banco da Praça Nossa no lombo. Miserável. Tá, que pariu. Essa hora o Nilson já tinha se matado. Já ia derrubar a internet de propósito. Saindo essa porra. Você tava espiando, velho. Disse que caiu. Se o Nilson não tá no cast, pra você ver o que que acontece. Alguém tem que assumir, né? Eita porra. Nunca se inspire nisso pra fazer qualquer merda. Valeu. Então repete bem o nome do filme aí pra pessoal não confundir as coisas. Ah! Inferno. O cara não consegue se controlar, não. Inferno, cara. Ai, meu Deus. É, dois tantos. Tá bom, nunca mais eu vou assistir isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos continuar. Essa coisa nem coisa não é. Então... Barga a coisa pra lá. Ah, vão se fuder, vocês tudinho com essa coisa. Bora, bora. Tá, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de outra coisa. Ai, Spider, fala pra gente aqui, cara. O que que tu escolheu? Calma que eu tô me recuperando. A gente vai perder um monte de ouvido com essa coisa aí, velho. E elas não param de vir. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ter uma coisa aqui. Meu senhor. Timbu, toma alguma coisa pra tirar essa coisa. Vamos voltar a ter nossa idade, velho? Vamos parar de ter. Meu Deus, cara. Ai, gente. Não, peraí, sério. Só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Vida longa, a velha máquina.